promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Fazer por tuas promessas e